sou Deus que escuto os meus filhos e respondo. O seu clamor subiu ao meu trono e eu ouvi. As tuas lágrimas foram trazidas para mim. Assim como fiz com José, o mesmo farei com você. Pois sou o Deus e vou mudar a sua história. E quem poderá impedir quando eu quero agir? A palavra para a sua vida, filho, é levanta, toma sua cama e anda. O choro vida, filho, é ressuscitar. Em nome de Jesus, receba a vida. A promessa está de pé. Trono, pois sou Deus que escuto os meus filhos e respondo. O seu clamor subiu no trono e eu ouvi. As tuas lágrimas foram trazidas para mim. Assim como fiz com José, o mesmo farei com você. Pois sou Deus e vou mudar história. E quem poderá impedir o meu agir? A palavra para a sua vida, filho, é levanta, toma sua cama e anda. O choro acabou. Eu te dei pra chegar até aqui. O choro pode até durar a noite inteira, mas pela manhã alegria. E eu sou Deus que não sou homem pra mentir. A promessa está. Vida, filho, é de pé.